Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia. Desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber sobre os novos rumores do iPad 3. Vazaram diversas fotos na internet e eu vou comentá-las com vocês. E vou comentar também sobre a possibilidade do iOS 5.1 ser lançado no dia 9 de março. E você vai saber também que o FBI liberou um dossiê a respeito do Steve Jobs. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Começa agora! Coca-Tec! Eu dei uma seguradinha na gravação porque eu queria assistir o show lá que ia ser transmitido ao vivo pela iTunes Store, né, do Paul McCartney. Eu, até que eu tuitei, né, eu confundi as datas, eu falei que ia ser de sexta pra sábado, mas não, foi de quinta pra sexta, né, 1h. Eu assisti, mas não assisti tudo, não, porque tava travando, a conexão não tava boa, não sei se muita gente tava acessando, eu sei que eu achei meio feio pra Apple. Não importa se tinha muita gente ou pouca gente, enfim, ela não dimensionou para uma empresa que está querendo fazer as coisas na nuvem. Eu acho isso um fail. Claro, e fail para mim também, porque confundi as datas. E você sabe qual foi a coisa mais comentada hoje na timeline do Coca-Tec? A história do iPhone 5 e da mulher maçã. Eu sempre coloco as notícias da Apple no começo e depois as outras notícias de tecnologia um pouquinho mais pro final e sempre tento terminar com uma coisa mais bem humorada, né? E o pessoal falando, pô, mas é claro que a mulher maçã não viu nada, não sei o quê, pô, caíram no meu conceito. É exatamente isso que o pessoal quis fazer, exatamente isso. A ideia da mulher maçã, incomodar, né? E funcionou, incomodou. E é óbvio, é claro, que a mulher maçã não viu o iPhone 5 porcaria nenhuma. E vou agradecer aqui as doações que foram feitas, duas doações hoje para comentar com vocês, o do Bruno Silva e a do Fábio Custódio. Bruno, obrigado. Fábio, obrigado. Já falei aqui com vocês, eu espero que em algum ponto da história breve o Coca-Tec consiga andar com as suas próprias pernas, mas até lá é com a ajuda da gente que ele conta. E você quer ajudar o Coca-Tec? Ah, mas tá sem dinheiro, não quer fazer a doação? Não tem problema, vai lá no iTunes, faz a qualificação da gente lá no iTunes, é muito importante essa qualificação, é graças a essa qualificação que a gente tá lá em destaque na iTunes Store, né? Você entra lá na loja brasileira, na seção de podcast, tá lá uma imagem gigante, aquela arte do Marco Martinelli maravilhosa, gigante lá, exatamente por isso, pela colaboração de vocês. Então, tá aí nas notas do cast, rola aí as notas do cast. A última coisa é a doação pro PayPal que você pode fazer, ou então clica aí, qualifica esse podcast no iTunes, você toca aí, já vai direto lá pra loja, você pode escrever uma resenha, eu leio as resenhas, pode dar lá as estrelinhas, isso faz muita diferença. Assim como se você comprar os seus aplicativos através do Coca-Tec. Entra lá, cocatec.com.br/apps, né, barra apps, aí você pesquisa lá o que você quer comprar, pode ser música, pode ser filme, pode ser aluguel, pode ser os seus aplicativos para Mac, seus aplicativos para iOS, o que for. Parte daquela sua compra vai ser redirecionada para o Coca-Tec em função de um acordo que a gente tem com a Apple. E também não se esqueça de ir lá no facebook.com/groups/cocatec. A comunidade lá está muito interessante, já tem vida própria e a qualidade da audiência sensacional. Dito isso, vamos passar para as notícias de hoje. Notícias! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec! E nessa quinta-feira, o que mais teve foram fotos do iPad 3 pululando por aí. Basicamente, o que se vê é um iPad 3 muito semelhante, ou quando eu falo aqui iPad 3, tô falando do novo iPad. Tem gente que diz que vai se chamar iPad 2 HD, iPad 2S, enfim, tem uma pluralidade de nomes. Mas tiveram várias fotos, dava para ver praticamente tudo, os componentes, o que mudou, o que não mudou. E tá bastante igual ao iPad 2, né? Tanto por dentro quanto por fora, à exceção do microfone, que está levemente modificado. Tem algumas outras leves modificações, mas é o mesmo jeitão. O que não se sabe ainda é a câmera que vai estar dentro desse iPad e a tela desse iPad, né? Teoricamente, um empregado da Apple teria dito que a tela do novo iPad é sensacional. Pode ser que a tela do novo iPad seja realmente sensacional. O meu receio com essa história de tela Retina Display é o seguinte: de que adianta um novo iPad ter uma tela Retina Display? A Apple não estaria dando tempo para os desenvolvedores se ajustarem a essa nova tela. Então eu acho que de repente não deve acontecer, além de que encareceria o produto. Mas por um outro lado, qual seria a novidade do iPad 3? O que levaria as pessoas a comprar o iPad 3? Mais processamento? Mais duração da bateria? A bateria já é boa, mais processamento? Claro que a gente sempre acaba querendo mais, mas talvez, olhando por esse lado, talvez a tela realmente seja uma tela nova, mas eu tenho as minhas desconfianças. Principalmente porque para mim faz mais sentido lançar um Mac com Retina Display, né, o High DPI, antes de um iPad com Retina Display. Por um simples motivo: onde é que o desenvolvedor, ou o design, né, que seja, vai fazer essa imagem gigantesca? O iPad é 1280x768, 1024, né? 1024x768, ih, agora essa é a minha memória. Como é que você vai arranjar uma tela de 2000, ou 2000 e, enfim, 2000 e pouquinho por 1400? Vai ficar complicado. Ah, não, peraí, tem lá o monitor Mega 2, 3, de 30 polegadas, não sei, acho que pode ser que fique para depois, mas é assim a Apple, né? Hoje eu recebi diversas mensagens ali junto com a história da mulher maçã, falando assim: pô, quais são as informações oficiais? Não existem informações oficiais, são tudo rumores. É assim que o mercado funciona. As ações da Apple bateram praticamente $500 hoje. A máxima hoje, que foi o topo histórico, bateu 496, alguma coisa assim. Lembro que a coisa de 2 semanas atrás estava o quê? Na casa de 400 e pouquinho. A Apple hoje tá na frente da Exxon, né, como a empresa mais valiosa do mundo, com $40 bilhões, né, começa a tomar a dianteira. Mas isso é assim, o que está sendo negociado agora são os rumores. Então vai dar lá um aumento do preço da ação, né, o pessoal está fazendo as suas apostas para quando acontecer o lançamento o preço dar uma assentada ou não, né? Se o pessoal achar que o iPad 3 estava, vamos dizer assim, foi super faturado, né, as expectativas estavam muito altas, o preço dá uma reduzida. Mas se as expectativas, né, foram baixas e o iPad 3 surpreender, vai lá para cima. Eu não vejo muita surpresa nesse iPad 3, sinceramente. Seria legal a tela? Sim, claro, seria legal. Provavelmente eu vou pegar o iPad 3 também, vou passar o meu iPad 2 para frente, vou fazer a troca, mas é a mesma história do iPhone 4S, né? Vale mais a pena se você for um hard user. E eu não sou um hard user de iPad 2, confesso. Uso ele intensamente, mas não tanto quanto uso o iPhone, mas provavelmente eu vou pegar. Então, informações oficiais não tem. Acredita-se que um novo iPad seja lançado no dia 9 de março, na segunda sexta-feira do mês de março, ou seja, respeitando a mesma tradição do ano passado, também foi lançado na segunda sexta de março. O que corrobora essa versão é que atualmente a versão do beta 3, né, do iOS 5.1, ela vai até esse dia, até dia 9 de março, você vai poder usar essa versão, depois o dispositivo vai ser bloqueado. Isso significa que a Apple tem aí um mês para lançar um novo iOS 5.1 para os desenvolvedores, ou vai ser realmente o lançamento oficial, coisa que eu acredito. Pode até ser a segunda semana, não tende a ser depois, né? Tende a ser antes, mas eu acredito que possa realmente ser o lançamento no dia 9, até porque a primeira sexta-feira do mês nos Estados Unidos é movimentada, tem vários relatórios, né, várias informações de bolsa sendo divulgada, então acho que eles podem realmente esperar, talvez seja mais interessante esperar, mas deve ser assim, ali no finalzinho de fevereiro a Apple deve se pronunciar, deve de repente liberar o iOS ali na terça, quarta-feira da semana do dia 9. E aí no dia 9 vai ser o lançamento do iPad, como foi com o lançamento do iPhone 4S. Mas oficialmente nada, a Apple não abre o bico, só no pronunciamento oficial no evento que a Apple vai fazer no futuro. E a Tim tá fazendo uma promoção, um combo iPad 2 meio agressiva, hein? Ela tá oferecendo um iPad 2 de 16 GB com Wi-Fi mais 3G por 24 parcelas de R$ 89,00 por mês. É isso mesmo. Se você considerar que o plano é de R$ 29,00 por mês, você vai estar comprando um iPad 2 de 16 GB Wi-Fi mais 3G por 24 parcelas de R$ 60,00. Isso vai dar praticamente R$ 1.440,00. Mesmo que você coloque aí na jogada o preço do plano, o que dá um total de R$ 89,00, você vai ter cerca de R$ 2.100,00. Ou seja, é praticamente o mesmo preço que você compra na loja, preço de vista. Ou seja, tá uma promoção muito interessante, um parcelamento aí de 2 anos que você faz. Ah, mas aí eu tô com fidelidade. Sim, você tá com fidelidade durante esses 2 anos. Faz as contas, você vai ver que é muito interessante. O único detalhe é que você, em tese, está comprando um iPad, digamos assim, ultrapassado. Não é ultrapassado, porque mesmo lançando o iPad 3, ele não vai ficar obsoleto, ele vai ter uma vida útil, mas eu enxerguei isso um pouco como queima de estoque. Mas, de repente, você está procurando aí um iPad 2, fica aí essa dica para você. A Apple lançou 2 comerciais novos, né, falando lá da Siri. A Amazon também lançou um comercial dando umas pauladas no iPad, basicamente falando que você consegue comprar 2 Kindles, né, com o preço de um iPad, né. Enfim, tá tudo indicando realmente que o lançamento do novo iPad esteja próximo. Quem morreu de vez, né, quem foi, digamos assim, decretado o end of life, foi o MacBook branco, né. Eles ainda estavam sendo comercializados ali para fins educacionais, mas agora não mais, está realmente fora de linha. Falando um pouco das atualizações, teve eu comentei aqui que teve um update para o Tweetbot, mas o que eu ainda não sabia era que o Tweetbot foi lançado uma versão para o iPad, uma outra versão. Você tem que comprar $2-3, né? Não é um aplicativo universal. Eu comprei, gostei, muito bacana. Eu passei a adotar o Tweetbot depois do quando mudou, né? O Tweet veio com aquele novo layout lá, The Fly, né, o nome do layout. Aí eu fui pro Tweetbot, não esperei pra aprender. E aí até foi interessante que, se não me engano, foi o André, né, o Rasgabucho, pelo Twitter, falou assim: pô, eu não vou com a cara desses aplicativos de Twitter, eu só uso esses aplicativos oficiais, né, tanto de Twitter e de Facebook. Aí eu falei: cara, lembra que o aplicativo oficial de Twitter, ele era um genérico, né, era o Tweet, que o Twitter foi, comprou e tornou assim o aplicativo oficial para iOS e também para o Mac. Eu gosto do Tweetbot, acho excelente, né? Se você está procurando aí um cliente de Twitter, seja para o iPad, seja para o iPhone, vale a pena você dar uma conferida, que vale muito a pena. Saiu também uma atualização para o XBMC, agora ele está no Beta 3, e se você tiver um Apple TV com um jailbreak, você pode atualizar. É fácil, são 2 comandinhos que você tem que dar, né? Você faz lá aquele SSH, né, para você acessar o Apple TV, e aí você faz lá aquele tradicional apt-get update, apt-get install e pronto. Tá aí também um post a esse respeito. E uma ONG, a chance.org, levou uma petição com 250 mil assinaturas por melhores condições de trabalho, né, associado lá a Foxconn. Essa petição, né, essas assinaturas foram entregues em Cupertino e, se não me engano, em outras 9 lojas da Apple ao redor do mundo, né? Foi entregue também lá na Grand Central Terminal em Nova York. Vários pontos foram entregues. Foi muito bem recebida a petição, né? Lá em Cupertino, basicamente, o cara falou: ah, legal, essa sua preocupação, bom vocês contarem isso pra gente, eu vou passar isso aqui pro meu superior e vamos ver o que a gente faz. O pessoal lá da Chance.org não tá numa guerra contra a Apple. A representante diz que ama o iPhone que tem, ama os produtos da Apple, só que ela é uma empresa icônica, né? E assim, se ela adotasse novas políticas de trabalho, se ela pressionasse o mercado por melhores condições de trabalho, seria interessante. Falando de Foxconn, ela foi invadida, né? Os servidores da Foxconn foram invadidos, né? Tinha uma falha lá no Internet Explorer que um funcionário estava usando, blá, blá, blá. E aí conseguiram invadir os servidores, eles conseguiram acesso dos usuários e senhas. E dessa forma, com esses usuários e senhas que vazaram, né, eram senhas da Apple, eram senhas da IBM, ou seja, era senha das pessoas que fazem pedidos para a Foxconn. Então, a Foxconn poderia receber pedidos lá, né, de alguém se passando pela Apple, se passando por outros compradores. É claro que os servidores, né, foram protegidos, né, foram isolados e não oferece risco. Enfim, devem mudar a senha, mas enfim, a Foxconn também foi invadida e, segundo o grupo que invadiu, não tem nenhum interesse, não é um protesto, né, por melhores condições de trabalho. Foi por brincadeira que eles fizeram isso. E o FBI publicou um dossiê a respeito do Steve Jobs. E por que isso? Porque em 91, na época que o Jobs estava fora da Apple, ele foi considerado para um cargo lá no Conselho de Exportação lá nos Estados Unidos e acaba tendo que ser feito uma investigação prévia. E aí são acho que 200 páginas nesse dossiê, onde tem várias entrevistas, né? O Steve Jobs é descrito como uma pessoa enganadora, de caráter moral questionável, tudo aquilo que a gente já sabe, boa parte das informações que estão disponíveis nesse material, a gente já conhece através da sua biografia. Tiveram coisas novas, como a história de um atentado à bomba em 85, mas era tudo mentira. Enfim, esse material tá difícil de ler, ele tá escrito à mão, então tá bem difícil de você decifrar, mas é provável que a gente escute mais histórias cabeludas que estejam dentro desse dossiê. Ah, sim, vale considerar que, apesar de toda essa aparente falta de ética por parte do Steve Jobs, ele foi considerado como um candidato, ou seja, para você ser conselheiro de exportação lá nos Estados Unidos, você não precisa ter uma moral ilibada. Ou será que era por causa da genialidade de Jobs, hein? E o Jeff Price, CEO da TuneCore, deu uma entrevista onde ele explica a mágica da iTunes Match, né? Basicamente o que ele diz é o seguinte: bom, você tem umas músicas no seu computador e você escuta e não paga nada por aquilo. A partir do momento que você assina o iTunes Match, os autores vão ganhar por aquela música que você está escutando. Então é sensacional. O que eu sempre bato nessa tecla é o seguinte: quão pouco é 25 dólares? Eu levantei essa história também no Netflix, né? Você tem um acesso ilimitado lá por 15 reais. Eu vou comprar um Blu-ray, vou pagar 3 mensalidades da Netflix. Ou seja, é essa coisa, né, do direito autoral, né, vale a pena a gente sempre bater aqui. É uma coisa marginal que o cara ganha. Boa parte da bolada fica com a indústria. Claro, a indústria tem que promover, tem que fazer a propaganda, entendo tudo isso, mas não sei, essa conta pra mim não fecha. Aqui no Rio, você vai no cinema, aí você tem lá no ingresso, né, que custa, sei lá, 10 reais, vem lá escrito: olha, desses 10 reais aqui, 50 centavos é de direito autoral. É marginal, né? Eu tenho, claro, custo de luz, de ar-condicionado, tem os custos, mas é mínimo. Por isso que um serviço desse faz sucesso. E eu vou aproveitar que eu tô tocando aqui no caso da Netflix, né? Publicaram lá no grupo do Facebook, acho que foi o Cássio ou o Emerson, a história lá da Netflix, que a Netflix, uma cliente da Netflix que sempre fala com eles, né, tava contando a história de por que não tem legenda em alguns e outros tem, tá dublado, por que não se pode escolher, por que o catálogo é antigo. Basicamente, a resposta da Netflix foi: olha, a gente vai lá nos estúdios e compra um lote, a gente faz um acordo e compra um lote, e aí nesse lote a gente não tem muita escolha, vem dublado, vem legendado, e a gente pega o que dá. Ok, legal, isso pode ser verdade. Eu tenho as minhas desconfianças basicamente por um motivo. A legenda, a dublagem, não é responsabilidade da distribuidora, não é responsabilidade do estúdio, é responsabilidade de quem detém os direitos de exibição. Eu vou, compro lá o direito de exibição de um filme e vou, sei lá, na Dreamark e peço para eles legendarem. E eu, digamos, eu sou a Globo, a legenda ela é minha. Se ano que vem o direito de exibição cair, digamos, no SBT, o SBT vai ter que legendar de novo. E ainda que eles contratem a Dreamark não pode pegar o trabalho e copiar e colocar. Não, ela tem que fazer de novo. É assim que funciona, pelo menos no mercado de televisão, né? Eles estão sempre trocando ali os tipos. Pode ser a Globo ali passando a sessão da tarde e, sei lá, outro canal da Globo que passe filmes lá dentro da net, na TV a cabo. É feito outro processo, não se pode reutilizar. Pelo menos funciona assim hoje. Pode até ser que seja verdade, que tenha mudado alguma coisa ou outra, mas eu não sei. A história não me soou bem, não engoli a história. Não estou dizendo que ela é falsa, pode até ser verdadeira, tenha acontecido daquele jeito, mas eu acredito que os motivos que a Netflix esteja levando a público não sejam exatamente esses. Mas vamos tirar o chapéu aqui para a Netflix, porque por hora o suporte deles tem dado um exemplo. Todo mundo que eu conheço que entra em contato com eles, que tem algum tipo de problema, sai extremamente satisfeito do atendimento. E o Google, hein? Segundo o Wall Street Journal, ele está preparando um serviço de armazenamento na nuvem, no melhor estilo Dropbox. O que eu fico me perguntando é aonde que o Google vai colocar os anúncios. E a Nokia, hein? A Nokia tá apostando realmente todas as suas fichas no Windows Phone. As fábricas da Europa e do México estão sendo fechadas, né? Vai ficar a produção só lá na China, né? No lugar mais barato do mundo. E também Manaus, a fábrica de Manaus também vai sobreviver, né? Para produzir aqueles, o pessoal chama, esqueci o nome, vamos chamar de dump phones, mas me fugiu o nome. E todas as fichas da Nokia aí estão no Windows Phone, né? Espero que ela não faça feio. Aplicativos. Dicas de aplicativos. Antigamente as casas não tinham nem garagem, né? As casas só tinham a casa em si, uma varandinha, alguma coisa, os carros ficavam na rua. Com o passar do tempo, a coisa foi mudando, né? As casas passaram a ter garagem, né? Os prédios, né, começaram a ser construídos, começaram a ter garagem também, começou a ter play, né? Não era suficiente, aí começou a ter piscina, a área recreativa, churrasqueira e tudo vai num crescente, né? E agora a moda, né, já tem aí uns 2 anos ou mais, tem essa coisa de espaço gourmet, né? A pessoa tem lá uma mega cozinha, só que lá no play, né? Digamos assim, né? Em vez de fazer uma festa em casa, faz lá no espaço gourmet. Isso se a pessoa não tiver dentro da própria casa, de repente, um espaço gourmet, né? Uma mega cozinha, porque hoje está bem em moda. Por que eu tô contando essa história? Porque o aplicativo hoje é dedicado para essas pessoas, né? Para você que curte culinária. E é exatamente o Páprica. O Páprica, ele não é um aplicativo universal. Você, caso queira ter no iPhone e no iPad, você vai ter que comprar 2 versões. Você vai ter que desembolsar 10 dólares, 5 dólares cada versão. Mas ele é sensacional nessa coisa de manter as suas receitas. A tela principal do Páprica é dividida em 2, né? No lado esquerdo ficam os ingredientes e do lado direito fica lá o modo de preparo. E tem diversas informações, né? Diversas formas de você qualificar. Você coloca lá no que se a receita é difícil, quantas pessoas ela serve, o tempo de preparo, o tempo de cozimento, né? De tem que ficar lá no forno, se é gostosa, se não é, tem que ter lá uma avaliaçãozinha. Tem as resenhas para quem curte essa coisa de cozinha. Esse aplicativo é excelente. E ele não permite só que você coloque as suas próprias receitas. Ele tem cerca, se não me engano, de 150 sites que já estão, entre aspas, formatados para o Páprica. Então você entra lá no determinado site, gostou daquela receita, você já vai e baixa e já fica salvo lá no seu iPad, né? Ele tem um navegadorzinho interno, né, um web browser onde você pode pegar essas informações. Ele tem sincronismo via iCloud, então você pode, né, fazer o sincronismo entre o seu iPad e o seu iPhone. Então fica tudo ali, as suas receitas sempre com você. Ele também permite que você faça lista de compras. Então, de repente, você quer fazer aquela receita, mas precisa comprar alguns ingredientes, não sei o que, você pum, joga aquilo para a lista de compras, vai ficar sincronizado via iCloud, vai aparecer lá no seu iPhone, quando você estiver na rua, não precisa levar o iPad. No iPad eu achei bastante confortável, é bem grande, né? Você consegue fazer, né, a receita sem nenhum problema. Claro que eu indico, se você for levar o iPad para a cozinha, colocar ele dentro de um saco, de preferência aquele saco zip vedados, né, para você não correr nenhum acidente. E esse plástico, né, esse saco plástico é relativamente barato, né, se estragar não tem nenhum problema. E no iPhone eu achei mais apertadinho, mas enfim, se for o que você tem, é funcional igual. E além disso, tem também mais uma funcionalidade onde você pode fazer como é que eu vou te chamar isso? Você pode traçar as refeições da semana. Ah, segunda-feira eu vou comer isso aqui, na terça eu vou comer isso aqui. Você pode montar, sei lá, de repente o seu programa nutricional, caso de repente você esteja de dieta, com o Páprica. É muito legal, muito interessante, vale para quem gosta, vale a pena dar uma conferida. $5 a versão iPad, $5 a versão iPhone, o Páprica, lá na App Store. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Comentários. Coca Tech. E para quem curte podcast, eu indico vocês escutarem o último podcast do We Are Geeks. É o episódio, não sei aqui o número, mas foi agora, de terça-feira, sei lá, dia 8 do 2, alguma terça, quarta-feira, dia 8 do 2. É um podcast muito interessante porque foi feito lá na Campus Party, lá no Cubo Geek, né? Ele faz parte do projeto chamado PTL, Podcast Tutorial Live. Né? Não sei grandes detalhes desse projeto, mas parece que eles vão ensinar, né, dar dicas de como fazer um podcast. Esse primeiro episódio foi a respeito da escolha do tema e a preparação de pauta. Estava presente, né, o pessoal lá do próprio Yar Geeks, né, o Tato Tarkan, o professor Mauri, o Gustavo Guanabara estava lá também, o Luciano Pires do Café Brasil, o Maestro Billy também estava lá. Eu escutei e gostei da discussão, né, da troca de informações que houve. Tiveram muitas dicas interessantes. E acho interessante para você que está querendo fazer um podcast, mas antes de tudo, acho interessante para você também que é ouvinte do Cocatec, que você pode entender um pouco melhor sobre a mecânica de fazer um podcast, né? Às vezes, pelo fato de você ver no Cocatec um episódio diário ali de pelo menos meia hora, você pode achar que é fácil e não é fácil. Você vai ver a opinião dos outros, você vai ter um pouco melhor a noção que é você produzir um podcast. Acho muito interessante. Praticamente todas as coisas que são faladas lá se aplicam ao Cocatec, né? Achei muito interessante, gostei mesmo. Parabéns aos envolvidos por esse episódio. E o Google gostou da cara do Cocatec, não foi só a Apple, né, que colocou o Cocatec em destaque. O Google também gostou, na verdade, foi o AdWords, né, aquele esquema de anúncios lá do Google, né. Eles deram R$100 pro Cocatec fazer os seus anúncios lá. Em outubro, novembro, mais ou menos, eu tinha ganho, acho que $75, $80, deu algo em torno de R$180, e agora mais R$100, assim, o Cocatec vai ficar muito famoso, hein? E eu vou adotar uma nova política em relação às perguntas que são feitas tanto via Twitter quanto via Facebook, né, as alterações do Cocatec. Refletindo aqui, parece mais interessante concentrar todo o conteúdo no blog, né? Eu estava de alguma forma respondendo, né, trocando informações via Twitter e via Facebook, e aquilo não ficava bem indexado, embora o Facebook até consiga indexar, mas às vezes eu queria obter referências daquilo e se perdia. Então agora eu vou tentar, digamos assim, responder as perguntas, né, tentar me comunicar com vocês através de posts. Na verdade não é isso, na verdade é o seguinte, eu vou usar as perguntas de vocês como fonte de inspiração para escrever os posts e, eventualmente, vou aproveitar e pegar aquele post e vou jogar para lá. Já comecei a fazer isso na quarta-feira de noite, mas isso tende a se assim, intensificar. Então, agora, muito provavelmente, em vez de você ver um texto como resposta da sua pergunta, você vai ver um link. Tende a demorar mais um pouquinho, mas não é nada de outro mundo. E já que a gente está falando de perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade, pode mandar pelo Twitter, pode mandar lá pelo grupo do Facebook. Eu sempre estou dando uma olhada, eu sempre vou responder. Pode ser pergunta fácil e pode também ser pergunta de vestibular, né? Perguntaram, foi lá no grupo do Facebook, não foi nem no grupo do Facebook, foi lá no, na fanpage, né, do Facebook, o Marcelo Mendes. Eu acho que esse Marcelo Mendes é o Marcelo Mendes lá da doação lá do PayPal, né? Acho que eu consegui arranjar um rosto para aquela doação. E ele pergunta o seguinte: cara, alguém sabe dizer como pedir confirmação de entrega, né, e confirmação de leitura no meio do Mac? Isso aí é uma pergunta de vestibular, hein, né? Muito provavelmente as pessoas, quando perguntadas a esse respeito, dizem que não é possível, mas é possível sim. O pessoal diz que não é possível porque não tem nenhum lugar dentro do aplicativo do Mail, dentro do lá no seu Mac, onde você possa habilitar fazer essa solicitação, mas é possível sim. É um pouquinho gambiarra, né? Tem lá, tá aí linkado nas notas do cast o que você tem que fazer, mas basicamente você tem que abrir uma janela do terminal, né? Você pode dar lá um command space para acessar o Spotlight e digitar terminal, ou então ir lá nos seus aplicativos dentro da pasta utilitários e vai ter lá o terminal. Aí você abre o terminal e você vai digitar o seguinte comando: default espaço write espaço com.apple.mail espaço use header espaço entre. Aí vem um abre pliques, abre chaves, abre aspas, disposition notification to, fecha aspas duplas, igual, abre aspas duplas, nome, que vai ser o seu nome, espaço, aí você coloca um sinal de maior, e aí você e-mail, arroba qualquer coisa .com.br, né? Você coloca seu e-mail, coloca de ali o sinal de menor, fechando o e-mail, né? Como se fosse uma tag de HTML, fecha as aspas duplas, coloca um ponto e vírgula, fecha lá a chave e fecha as aspas simples. É um pouquinho complicado, né? Não tô falando aqui para esse comando para você anotar no papel. Vai lá no post, entra lá, copia e joga no terminal, é mais fácil. Tô só comentando aqui qual é o comando para vocês terem uma ideia de que é fácil, né? E o Rafson, se eu não me engano, acho que foi ele, me corrigiu pelo Twitter, dizendo assim: cara, o aviso sonoro do iCloud é emitido mesmo com o iPhone mudo. Isso eu não sabia, né? Eu não fiz esse teste, mas é uma coisa interessante, né? Segundo ele, o aviso sonoro vai ser tocado independente do controle de volume, né? E ampliando isso, também escrevi um post a respeito do Find My Mac, né? Para vocês entenderem um pouco melhor de como funciona, porque naquela tela, né, só complementando aquilo que eu já falei, né, naquela tela onde você localiza o seu Mac, você tem três opções, né, três ações para fazer, você tem três botões. Um deles é para você enviar uma mensagem com um aviso sonoro, esse é uma. A outra opção é de você bloquear o seu Mac, claro que ele tem que estar conectado à internet, mas uma vez que você envia esse comando, o Mac não vai pedir para salvar nada, ele vai fechar e vai se travar, vai virar, digamos assim, uma conchinha, né, fechada. Claro que ele não vai baixar a tampa, né, não é isso, mas ele vai ficar travado. E lembre-se, se não tiver conexão com a internet, a Apple vai ficar monitorando o computador, e quando ele ficar online, ele vai mandar a mensagem e vai bloquear o seu computador. Se o computador tiver bloqueado, não tem nada que possa ser feito, né? Não tem jeito, tá bloqueado, ele tá praticamente inutilizado até você ir lá e digitar o código que você escolheu quando você solicitou o bloqueio. E a outra opção é a limpeza remota. Detalhe, você só vai conseguir fazer a limpeza remota se o seu Mac não estiver bloqueado. Então, se você for tentar escalonar, né, peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui para quem pegou o meu Mac, vamos ver se alguém achou o meu Mac, vou mandar aqui uma mensagem para essa pessoa para ver se ela entrega o Mac. Aí você não teve resposta, não entregou, não teve como nada, aí você vai, bom, então vou bloquear o computador. Se você bloquear, você não consegue mais apagar os dados. Então talvez seja interessante você mandar uma mensagem e, se não tiver resultado, chegar e apagar os seus dados. Mas eu tentei, eu cliquei lá, foi o Vasco que comentou isso, eu cliquei lá para fazer a limpeza de remoto e ele pediu que eu escolhesse um código de desbloqueio. Que código de desbloqueio é esse? Quando você aciona a limpeza remota, além dos seus dados serem apagados, ele vai bloquear o seu Mac. Então, para você desbloquear, você vai ter que digitar lá esse código de bloqueio. Não é totalmente seguro, né? Sempre dá para você fazer algumas gambiarras, mas é relativamente seguro, né? Todos esses mecanismos vão ser acionados quando o Mac se conectar à internet. Não importa se o cara estiver formatando, né? Ele tem algum grau de segurança, mas claro, a pessoa pode dar um jeito e burlar isso se for técnica, mas assim, a nível médio é bem relativamente seguro, vocês podem confiar. Na quarta-feira, eu comentei com vocês sobre um aplicativo, né, que eu falei, pô, esse aplicativo aqui é meio muquirana, o RSS Radio, e aí o Rodrigo Baena falou, pô, eu vou testar aqui esse aplicativo que o Cocatec falou que era muquirana. Aí você pensa assim, pô, mas o Gustavo não falou que era muquirana, por que que o cara vai testar? Isso é interessante, porque o fato de eu achar o aplicativo muquirana, que o aplicativo pode ser melhorado, e depois eu vou discorrer sobre isso num post, não significa que o aplicativo não vai atender as suas necessidades. Ele pode atender sim as suas necessidades. No caso, o Rodrigo, ele é deficiente visual, como alguns, né, ouvintes do Cocatec o são, e de repente esse aplicativo pode ser extremamente acessível para eles, pode ser extremamente funcional. Então, ainda que, né, eu dê uma opinião contrária, né, ele é apenas um guia. Às vezes o aplicativo pode servir para você sim, fica ligado, hein? E por fim, mais um comentáriozinho a respeito de como eu uso o Twitter, né? Às vezes você vai olhar lá na timeline e vai ver um tweet meu completamente sem sentido. Muito provavelmente esse tweet totalmente sem sentido tem uma conversação por trás. Então, se você, no caso, estiver com um tweet bot, passar em cima da célula o dedo para a direita, você vai conseguir ver a conversação e vai entender o que eu estou querendo dizer. Ou então, se você tiver com outro cliente de Twitter, não tem problema. Deve ter lá um balãozinho de conversa e você vai enxergar, né, o que eu estou falando ali. Porque às vezes 140 caracteres não dá. E aí eu acabo usando a conversação para incluir vocês na conversa também. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como vocês sabem, a nossa conversa continua lá no Twitter, no @cocatec, e também pelo grupo no Facebook, o facebook.com/groups/cocatec, e o podcast volta segunda-feira. Um bom final de semana para vocês, até segunda. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.